inexplicável a presença de Deus. É inesgotável a presença de Deus. É surpreendente a presença de Deus. É real a presença de Deus. É inconfundível a presença de Deus. Faz o impossível a presença de Deus. É eterna, infinita, é sem igual a presença de Deus. É tremenda, grandiosa, infalível, indizível, incompreensível a presença de Deus. É gloriosa, preciosa, majestosa, vitoriosa a presença de Deus. É por isso que o crente esquece tudo quando sente a presença de Deus. Deixa os problemas, deixa tudo quando entra na presença de Deus. Este mundo não entende porque o crente é feliz em meio à luta, em meio à prova, é presença de Deus. Se for preciso, ele sofre, ele morre, mas não deixa de sentir a presença de Deus. Lá na montanha, a presença de Deus. Dentro da cova, a presença de Deus. Em meio ao vale, a presença de Deus. O crente pode sentir. Lá no palácio, a presença de Deus. Lá na prisão, a presença de Deus. Lá na fornalha, quem caminha com o crente é a presença de Deus. É tremenda, grandiosa, infalível, indizível, incompreensível a presença de Deus. É gloriosa, preciosa, majestosa, vitoriosa a presença. A presença de Deus. É por isso que o crente esquece tudo quando sente a presença de Deus. Deixa os problemas, deixa tudo quando entra na presença de Deus. Este mundo não entende porque o crente é feliz em meio à luta, em meio à prova, é presença de Deus. Se for preciso, ele sofre, ele morre, mas não deixa de sentir a presença de Deus. Sinta a presença, adore na presença, vença na presença, exalte na presença, se alegre na presença, na presença de Deus. Cante na presença, louve na presença, adore na presença, se alegre na presença, sinta a presença, de Deus. A presença de Deus.